Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. O Tema Livre está entrando no ar nesta terça-feira, dia 24 de setembro. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante sensível e polêmico. Ontem nós vimos, inclusive na televisão, repercussões das visitas da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro ao prédio do DOI-CODI, na Barão de Mesquita, ali na Tijuca, onde foi um centro de tortura e desaparecimento de presos políticos durante a ditadura. E além das pessoas que foram relacionadas e foram aceitas, entre aspas, pelo Comando Militar do Leste para visitar aquela área ali, porque houve uma negociação, e apareceu também o deputado Jair Bolsonaro, que é egresso das Forças Armadas, do Exército e porta-voz desse bolsão da direita dentro do Exército Brasileiro, e tumultuou um pouco o ambiente. Nós estamos aqui no estúdio para tratar desta questão a partir deste episódio, mas também abrindo o leque para nós conversarmos mais profundamente sobre o que está acontecendo na Comissão da Verdade aqui do Rio de Janeiro, com o presidente da Comissão da Verdade, o deputado Wadid Amur, que foi presidente da seccional da OAB aqui no Rio de Janeiro, o Vicente Rodrigues, que é assistente da Direção-Geral do Arquivo Nacional para o Centro de Referência Memórias Reveladas, e a Ana Miranda, ex-presa política, integrante do coletivo do Rio de Janeiro, Memória, Verdade e Justiça. Eu vou abrir com a Ana Miranda por uma questão, uma deferência de gênero aqui, e também porque ela é menos assídua do que os outros dois no nosso tema livre. Ana, bom dia. Gostaria que você fizesse uma observação sobre as suas impressões sobre esse episódio de ontem. Bom dia a todos, bom dia ouvintes. Essa é uma luta que vem de longe, né, para nós. Não é uma luta que está começando agora. Um dos centros da nossa luta é exatamente transformar os locais que serviram de centros de tortura, execução, extermínio de companheiros, que não foram poucos. Aqui no Rio de Janeiro foram cerca de 150, dos quais eu não fiz um levantamento preciso ainda, mas acho que uns 100 foram por conta de lá, do DOI-CODI, Rua Barão de Mesquita 425, que aliás não era o local onde a gente entrava. Nós entramos pelo portão de ferro da lateral. Na Vila Maracanã, né? Lá por trás, né? Ali por trás, pela lateral. Pé da Brahma, ali, já para aquele lado da Brahma. Exatamente, ali. Ali. E eu tenho até um sonho. Nós estamos vindo um grupo de brasileiros. Viemos há pouco do Chile. Fomos lá para ver os 40 anos das descomemorações do golpe do Chile. Não esquecer que o ano que vem aqui faz 50 anos, né, do nosso golpe. E nós... a cidade estava repleta de atividades, marchas, manifestações, seminários, teatros. Nós fomos visitar 3 centros de memória. E um deles, Vila Grimaldi, Parque da Paz, é muito interessante, porque é construído só com depoimento das testemunhas. Não há arquivos no Chile, há pouquíssima coisa. E exatamente, havia um portão de ferro, que não era o portão principal, que era por onde entravam os presos e iam logo para um local de tortura. E quando foi inaugurado o Parque da Paz, hoje Parque da Paz, né, Vila Grimaldi, Casa da Paz, Parque da Paz, houve um ato em que simbolicamente os irros, os filhos dos que foram mortos ali, executados políticos, né, fecharam para sempre aquele portão de ferro. Então, hoje só se entra pela porta da frente. Eu tenho um sonho, é fechar aquele portão lateral do DOI-CODI, numa das nossas ações. Que é, né, por onde entravam todos os presos. Que, era, ali, que é por verdade, onde nós entrávamos. Exatamente. É, nós estamos bem distante, doutor Wadi, dessa realidade, não apenas da realidade chilena, como a Ana acabou de lembrar aqui, dessa celebração dos 40 anos de resistência da democracia chilena contra o golpe do Pinochet, mas também em relação à Argentina, onde a Escola Superior da Armada, a ESMA, que era um centro de tortura por excelência, também foi transformado em um centro de memória. É, como é que nós estamos nessas negociações para fazer do DOI-COD, que afinal é um prédio até bonito, é um exemplo de arquitetura bem representativo de uma época no Rio de Janeiro e no Brasil, como é que nós estamos nas negociações para transformar aquele prédio num centro de memória daquele período negro da ditadura militar? Bom dia, doutor Wadi. Bom dia, Augusto. Bom dia aos ouvintes, meus colegas de mesa. Eu acho que ontem foi um passo muito importante nesse sentido. Se eu não estiver sendo otimista demais, pode ser que a partir de ontem nós consigamos estabelecer um relacionamento mais produtivo com os militares. Nós sabemos, essa atual geração de militares não tem participação nos episódios, né? Alguns dos comandantes ontem, por exemplo, estavam contando, nasceram em 1970. O comandante hoje lá da Polícia do Exército nasceu em 1970. Quer dizer, muito novo, né? Ele não viveu aquele período, na verdade, claro. Então, a média hoje desses comandantes militares aponta, né? A média de idade aponta que eles não tiveram participação. Os que tiveram já morreram ou estão na inatividade. O que acaba acontecendo aqui no Brasil, como com a política de Estado, a tortura, o desaparecimento, né, com a política de Estado, eles se sentem como se colaborassem, por exemplo, com a Comissão da Verdade, estariam delatando companheiros de farda. E não é isso, né? Eles têm que colaborar com o Brasil. Então nós temos esperança de que ontem nós tenhamos conseguido estabelecer um patamar mais razoável de relacionamento e talvez, né, tenhamos dado também o primeiro passo, né, para a compreensão dos militares no sentido de concordarem com o tombamento do prédio, o que vai possibilitar que hoje a fachada é tombada pela prefeitura, pelo município. Nós queremos o tombamento total do prédio, né, para que seja possível, posteriormente, construir ali, instalar ali um centro de memória, nos moldes dos exemplos que foram colocados aqui, no Chile, na Argentina, né. Esse é o caminho. Houve alguma crise institucional no Chile por causa disso? Houve alguma crise institucional na Argentina por causa disso? Na Argentina, os ditadores morrendo na cadeia, né, em pena de prisão perpétua. O país parou, houve uma convulsão social. Não, então nós temos que parar com isso aqui no Brasil também. As Forças Armadas, elas não são território à parte, né? Elas não são território particular dos militares. Eles têm que estar subordinados ao poder civil, integrados à democracia brasileira, ajudando a construir a democracia brasileira. Eu tenho absoluta convicção disso. O esclarecimento desses fatos para o Exército, para a Marinha e para a Aeronáutica seria muito bom, né, tirar essa imagem, né, porque toda vez aqui no Brasil que se lembra das Forças Armadas, infelizmente, se remete àquele período. O momento que tudo foi esclarecido, em que se expiem as culpas, em que se assuma a responsabilidade, isso faz parte da nossa história. É verdade. Né? Então, eu acho que a partir daí nós teremos condições de consolidar a nossa democracia. Há duas questões que o senhor abordou aí que eu acho interessante. Eu vi uma análise de um jornalista num blog ontem à noite, em que ele dizia, esse episódio do Jair Bolsonaro ontem, ele situa esse episódio de uma forma bem interessante. Diz que o Jair Bolsonaro, ele é o representante desse segmento das Forças Armadas que faz a confusão entre forças armadas e torturadores. Houve torturadores civis também, não é? Houve torturadores militares, houve torturados militares também. Então, essa questão é uma questão que extrapola a instituição e que toca no âmago da tortura como um crime imprescritível e hediondo. E isso é que é preciso que o Brasil aceite para que possa levar adiante. E outra questão que eu acho que o senhor falou aí que é importante é essa insubmissão ao poder civil por parte dos militares, que eu acho que vem desde a proclamação da República, do positivismo, o voto do general vale mais do que o voto da lavadeira, esse tipo de raciocínio que transforma os militares em cidadãos de primeira classe e nós, civis, em cidadãos de segunda classe. Eu só gostaria de fazer uma observação, Lugo, em relação a esse deputado. Eu não entendo as razões, afastando questões ideológicas, desse apoio, né, que ele obtém dessas viúvas, desses aposentados. Que qual foi a vitória que o deputado Bolsonaro, como deputado, que projeto de lei ele conseguiu aprovar em prol dos militares, em prol dessas pessoas? Então é apenas um deputado que está ali para xingar, para ofender, para agredir. Eu acho que esses militares, né, eles deveriam buscar, dentro do campo ideológico deles, né, um outro candidato. O deputado Bolsonaro, ele não tem no seu currículo parlamentar uma vitória, um projeto de lei aprovado. É apenas um homem que xinga, que ofende, que agride, né? É uma figura caricata, né? Irrelevante. Infelizmente, ele sabe como proceder nesse sentido, porque, infelizmente, as matérias de ontem, né, ao invés de realçarem aquilo que realmente importava, que foi nós termos conseguido entrar no prédio, termos feito as diligências, termos feito a visita, ficou centrada na figura desse deputado. Que é uma figura irrelevante. Mas aí tem um aspecto curioso, porque o deputado, assim como a imprensa, não conseguiu acompanhar a visita. A imprensa também foi impedida de entrar. Entrou a comissão, o Globo acompanhou a visita através de outros expedientes. Mas o Bolsonaro entrou e ficou no pátio, também não acompanhou a comitiva. Não acompanhou porque nós não deixamos. Pois é, então, né? Não acompanhou. A imprensa não acompanhou ainda por resquícios de excesso de cuidado. Acho que eles deveriam ter deixado a imprensa entrar. Pois é. Teria sido muito melhor. Bolsonaro, nós não permitimos, nós impusemos aos comandantes, sob pena de nos retirarmos do prédio, né, não admitiríamos que ele nos acompanhasse. Ele pode fazer a visita democraticamente, qualquer cidadão, eu disse isso quando nos proibiram a primeira vez, qualquer cidadão deve ter acesso a um prédio público, qualquer cidadão brasileiro, né? Então, o deputado Bolsonaro, ele tem todo o direito de visitar a hora que ele quiser. O que ele estava fazendo ali era um exercício de provocação, né? Ele queria atrapalhar, queria inviabilizar a nossa visita. Então, os militares, os comandantes tiveram a sensibilidade de não permitir que que estivesse ali perto da gente. Ele ficou longe, né, e isolado. Como, aliás, a figura política dele é isolada do contexto. Agora, doutor Wadi, essa postura firme da comissão e dos visitantes que estavam lá ontem, de repúdio à companhia do deputado Bolsonaro, não poderia ter sido tomada também com relação à imprensa no sentido oposto, ou seja, nós só faremos a visita se documentada e acompanhada pela imprensa? Olha, esse é um viés, é possível, né? Mas se os militares ali, os comandantes, que isso ia gerar todo um processo de pedido de autorização. Para nós foi importante ter tido a visita. Eu acho que no futuro próximo, acredito, a imprensa poderá entrar. Eu acho que agora nós ali nós tínhamos que decidir naquele momento, nós optamos por proceder à visita. É que nós temos uma das nossas demandas às Comissões Nacional da Verdade, de alguns movimentos sociais, nós do coletivo nos articulamos aqui no Rio. Temos uma articulação estadual Memória, Verdade e Justiça, que estava lá na praça, se manifestando, com fotos de desaparecidos. É. Essa foto é que eu queria que estivesse, em vez da foto do Bolsonaro truculento. deputado fracassado, coitado. Mas, então, uma das nossas demandas para as comissões, e a Comissão Estadual da Verdade está muito mais próxima dos movimentos sociais, é tentar depor, ir depor nos locais onde nós fomos torturados. Por que isso? De certa forma, quer dizer, o que aconteceu conosco não foi uma questão individual, né? Havia uma luta coletiva, havia uma decisão de Estado, a partir de um certo momento, de eliminar as forças resistentes. Então, nós gostaríamos de tentar depor coletivamente. Do ponto de vista simbólico, é muito importante para cada um, e do ponto de vista da nossa memória também, né? Porque o que que existem? Aí eu vou dar o gancho lá para o meu companheiro de mesa, Vicente. Já existem muitos arquivos abertos. Na nossa opinião, os principais, que são os dos centros de formação, especialmente centro de formação do Exército, CIE, e centro de formação da Marinha, CENIMAR, estão absolutamente fechados. Aeronáutica deu alguma coisa, a gente ainda não sabe bem o quê. Demorou muito para organizar, deve ter feito uma boa limpa, mas os principais estão fechados. No entanto, existem muitos arquivos abertos, muita coisa para ser trabalhada. Mas aqui se dá muito extremo, na minha opinião, um valor extremado aos arquivos. Isso não pode ser separado dos outros planos, né? Tem que ser cotejado com os testemunhos, que são os sobreviventes vivos e os familiares, e, no caso deles falarem, com o depoimento dos torturadores. São três planos. Claro, os arquivos só têm que ser cotejados. Os arquivos só têm um peso específico quando você tem. E quando eles comprovam a história, quando eles dizem o que se passou. É só para encerrar essa questão da imprensa, que isso está me incomodando muito, não sei porquê, porque eu acho que é porque eu sou jornalista, é que a imagem que ficou da visita ontem do deputado Bolsonaro com o senador Randolfe do lado de fora do palácio, foi a imagem que ficou para a imprensa, porque a imprensa não pôde entrar. Eu acho que se a imprensa tivesse entrado e captado imagens lá dentro da visita do Álvaro Caldas, no local onde foi, isso que você acabou de dizer, Ana, onde houve tortura, onde houve entrada de presos por isso, se houvesse a possibilidade de documentação disso ontem, eu acho que as imagens que iriam para a primeira página do jornal seriam outras. O Bolsonaro perderia muito da sua importância como notícia, porque a visita, a entrada, você sabe disso, a entrada foi uma luta, a entrada da Comissão da Verdade nesse prédio foi um parto, foi uma coisa difícil. Mas eu queria que o Vicente falasse um pouco também. O Vicente está de observador atento. Muito atento. Na nossa conversa aqui. E eu queria que, já puxando pelo que a Ana falou, que você lembrasse aqueles 3 milhões de documentos do SNI, o Serviço Nacional de Informações, que já estão todos digitalizados no Memórias Reveladas. Bom dia, Vicente. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos da mesa. Bom dia aos ouvintes, e dizer que é de fato um prazer, aliás, poder assistir tão próximo assim um debate realmente muito interessante e oportuno. Em primeiro lugar, apresentar a minha solidariedade em nome do Memórias Reveladas, à Comissão Estadual da Verdade, à Ana e a todos que estiveram lá na visita do OICOD, ressaltando a importância da iniciativa, né? E destacando rapidamente sobre o assunto, que não é o assunto de qual eu domino realmente, mas como cada vez mais o comportamento do Bolsonaro, ou de assemelhados, né, cada vez mais ele está ficando distante de qualquer realmente relevância, ou seja, cada vez mais ele está ridículo, né, e apartado do que a sociedade espera, de fato, e do nosso próprio debate público no Brasil. No que se refere aos arquivos, né, da ditadura, concordar com a Ana sobre a necessidade de cotejar diferentes fontes e informações, né? Os arquivos sozinhos, eles, digamos, têm utilidade reduzida, né? Eles têm que ser articulados com pesquisa, com os testemunhos, com reflexões e com outras fontes, enfim, que não necessariamente o documento em papel, mas também outros tipos de arquivo, a própria história oral transformada em documento, né? Em documento histórico. A Ana citou exatamente os três centros de inteligência, né, que são aqueles grandes desaparecidos, né, quando ela fala, aliás, fechados, né, eles estão fechados porque eles não chegaram no Arquivo Nacional e no Memórias Reveladas, porque a atual legislação brasileira, especificamente a 12.527, né, que é de 2011, que é a Lei de Acesso a Informações, ela já faculta, ou melhor dizendo, ela determina, né, ao Arquivo Nacional que, uma vez de posse dessa documentação, essa documentação deve ser aberta. Ela não chegou ao Arquivo Nacional e nós estamos aí no encalço dela, juntamente com a Comissão Nacional da Verdade e com a própria Comissão Estadual da Verdade, também, que recebeu, né, recentemente, o Vadir está aqui, informações sobre que documentação é essa, onde é que ela estava, quando foi que ela foi gerada, e, enfim. Então, essas são as grandes iniciativas na área de arquivo. Nós temos no Brasil, né, diferente dos outros países, a gente sempre menciona isso, também uma especificidade muito grande em relação aos arquivos. A gente possui o maior acervo documental sobre a repressão política naquele período, disparado. Recentemente eu estava conversando com um pesquisador uruguaio, que veio para o seminário Mundo dos Trabalhadores e Seus Arquivos, e ele estava me falando de como é diferente aqui no Brasil o acesso à documentação. Mesmo no Uruguai, que a gente toma como exemplo tão frequente, né, como exemplo de país avançado, né, socialmente avançado e politicamente avançado, a documentação lá, para você ter acesso, ela demanda uma autorização especial por parte do governo, em especial do Ministério da Defesa. Aqui no Brasil nós já, veja só, já superamos essa fase. É importante isso aí. Essa questão de acesso, acessibilidade aos documentos que estão ainda guardados a sete chaves, principalmente nas Forças Armadas, a Comissão Estadual da Verdade tem algum poder de forçar a abertura desses arquivos ou de capturar esses arquivos, não? Eu acho até que nós temos, sim. Não sei se o poder, né? Quando se trata de militares, quem é que vai exercer esse poder sobre os militares? Né? Poder civil. É uma boa afirmação, mas não é o que acontece na prática. Né? Eu estou formando um grupo de trabalho só de colegas, só de advogados. Né? Eu tenho um objetivo de construir uma estratégia jurídica para a obtenção desses documentos. E aí nós vamos testar, de fato, se o poder civil é civil. Né? Eu não gostaria de estar aqui dando maiores detalhes, mas o meu objetivo é esse. Dentro da comissão, são colegas que vão colaborar, não integram a comissão, mas, por outro lado, a Ana tem toda a razão, num contexto de apuração de crimes, de regimes ditatoriais, o documento, ele é muitas vezes ou não existe, ou a sua obtenção é quase que impossível. Né? E do meu ponto de vista, existe um princípio em direito que o ônus da prova cabe a quem acusa. Eu acho que em regimes, para apuração de crimes de regimes ditatoriais, existe uma inversão do ônus da prova. Né? A partir do momento que nós tenhamos relatos consistentes, né, em que nós consigamos aferir ali a credibilidade daqueles relatos, o documento torna-se prescindível. Né? Até porque... Ou ele apenas viria para complementar. Corroborar, né? Por exemplo, ontem nós entregamos um documento ao assessor do ministro da Defesa, Celso Amorim, que estava lá na visita ao Rui Costa. Esse documento faz uma série de solicitações. Uma dessas solicitações diz respeito a um relatório que foi feito por um oficial do DOI-COD em 1980 acerca da bomba na OAB. Nesse relatório, esse agente, esse oficial, afirma com todas as letras que o inquérito foi uma farsa. Né? Sim. E esse oficial, ele não quer aparecer. Já está aposentado, não quer aparecer, não autorizou que eu desse o nome. Ele me disse a mim pessoalmente, né, que ele já foi para o DOI-COD no final, exatamente para impedir a ocorrência de episódios como esse. Ele foi convidado para colocar a bomba, inclusive no Rio Centro. Né? Ele disse, olha, eu mandei um relatório para lá, para a segunda sessão, né? vocês peçam isso. Lá eu digo que o inquérito foi uma farsa. Na verdade, ali, essa década de 80 já se caracteriza o desmonte de todo o aparato, né? Que vai culminar, inclusive, com. Já vem com a anistia, né, do início do governo Figueiredo. Mas que sobrevive. Você vê, o atentado ao Rio de Janeiro em 1981. É verdade. Por agente do Boicote. Não, a bomba na OAB, tudo isso já é depois. Mas ali já não era. Ali já não era a política de Estado. Ali já era o desmonte dessa política. Eram dissidentes, eram setores contrários ao chamado processo de abertura. Né? Eram os bolsões radicais. Que queriam dar recado. Não, que tiveram uma autonomia financeira. Sim. Tiveram toda a autonomia, cresceram muito. Porque, inclusive, e se achavam tiveram, em condições de peitar. Porque, inclusive, tiveram, durante outro todo projeto. O período da política de Estado na repressão, eles tiveram essa autonomia, tiveram esse respaldo institucional e que deu a eles asas, né, para poder agir por conta própria. E o raciocínio deles, né? Olha, enquanto nós servimos, nós tivemos tudo do bom e do melhor. Eles estavam o quê? Com medo, do futuro. E de fato, né, isso é outra coisa que me causa espécie. Eu acabei, por força das minhas funções na Comissão da Verdade, na presidência da OAB, tendo contato com esse tipo de gente. Boa parte está na linha da pobreza, a pobreza e a miséria. Vive mal, né? Vive mal. Vive mal. É verdade. Estou dizendo mal. Os agentes, não o general. Ah. Os agentes, os que foram lá sujar a mão. Né, os que estavam na Casa da Morte, os que estavam no Doicode, né? Vivem mal. Eu fui à casa de algum deles, mal. Major Teixeira Brandt. Não, olha só, eu estou falando. Coronel Lício Messias. Não, coronel não. Ralé. Tá? Ele está falando de gente que estava lá no serviço mesmo, abrindo cela, dando cacetada. Que ia lá prender, que ia lá na cacete. Os que penduravam no E isso, e isso também. E eles não falam. Eu não sei o que eles devem. Que a lealdade é aquele. É verdade. Agora, isso também, doutor Boadinho, tem uma questão que nos movimentos de rua agora de junho, quando se insurgiu uma boa parte da população contra a polícia militar e começou um movimento de fim da PM, em faixa na rua e tudo isso, é bem esse retrato aí. A polícia militar, ela reproduz essa estrutura militar e há um mimetismo nisso aí, em que a culpa é sempre dos escalões inferiores, nunca dos escalões superiores. Não se atinge nunca, né, o oficialato. E os escalões inferiores estão sujeitos a isso, a miséria, a pobreza, a exploração, a morte em serviço, é esse tipo de coisa. Será que o deputado Bolsonaro, ele não entra nesse contexto também hoje, de que a sociedade está acordando para esse tipo de estrutura viciada, digamos assim, do Estado policial? Que a polícia existe para servir a gente, as Forças Armadas existem para servir ao país e não para serem esse tipo de estrutura que nós estamos vendo, que o senhor detectou por força do seu trabalho na Comissão da Verdade? É verdade, mas isso é muito arraigado. Por exemplo, os militares aprenderam a torturar com a polícia. Os militares não tinham essa prática, uhum. essa expertise de interrogar, de prender, de dar busca, de investigar, de interrogar, de torturar. Isso a polícia sempre fez. A tortura não é uma invenção da ditadura. Né? A tortura sempre houve. Sempre houve. Pau de Arara é uma invenção da Polícia Civil em delegacia. Que ensinou. Né? Ensinou. Nós tivemos um relato muito interessante lá do. Os chilenos dizem que foram ensinados. Como é que é? Os chilenos dizem o quê? Os chilenos dizem que foram. Quer dizer, eles souberam, eles dizem que o Pau de Arara é, entre aspas, invenção de brasileiros que ensinaram aos militares chilenos. Forma de tortura brasileira. E aquela também parte mais sofisticada, isso agora, essa coisa mais bruta da pancada do Pau de Arara, isso foi a polícia. Que deu um know-how. Esse afogamento, né, a simulação de afogamento, a asfixia. A gente vê isso na televisão, a gente vê no cinema. Não é esse tipo de comportamento? Não, essa prática está muito arraigada. Né, óbvio que a ditadura exacerbou isso. A ditadura tornou isso uma política de Estado, né, e aperfeiçoou. E criou uma cultura que não foi debelada exatamente pela impunidade. E porque se refinou e aí se tornou impune. Não, mas aí tem outro aspecto. E essas práticas, elas ocorrem até hoje. Morte em confronto, era muito comum na época da ditadura, vi lá o laudo da morte em confronto. Que nada mais é do que o atual auto-resistência. Que agora já acabou também, já virou desaparecimento. Né? Quer dizer, esse negócio você some com a pessoa, melhor do que forjar o auto de resistência. Mas sim, isso, Ana? Foi. São décadas de uma política oficial de negação de responsabilidade e de esquecimento. Vamos fingir que não vimos, vamos fingir que não aconteceu. Eu acho que isso é um terreno muito fértil, acaba fertilizando. Essa situação onde a tortura, ela se mantém ainda hoje e se propaga de forma sistemática, generalizada. Não que ela não tenha existido antes, mas ninguém diz um basta. Quando o STF vem e diz todos os torturadores estão anistiados, e chancela isso, ela está dizendo para os que sobraram nas Forças Armadas, os agentes policiais, os agentes do BOP, que veem a população como inimigo interno, né, para essa cultura violenta policial que nós temos, o STF, com essa chancela, está dizendo: aqui se pode torturar, aqui se pode colocar saco de plástico na cabeça, aqui se pode matar, aqui se pode assassinar, executar. Tanto do ponto de vista político quanto um cidadão, né, qualquer, um Amarildo, aqui se pode ocultar cadáveres. Isso tem nome, são crimes de lesa humanidade e assim devem ser vistos. Agora, essa questão no Brasil, no aspecto da ditadura militar, que foram os crimes políticos e a repressão política, nós temos exemplos já no Memórias Reveladas, não é, Vicente, gente do lado de lá que chegou e disse: olha, eu tenho essa documentação, assim como você citou, a de esse oficial, né, de 1980. Nós temos exemplos, eu queria que o Vicente lembrasse também, porque isso mostra que existe, apesar de toda a conivência do Estado, existe uma coisa chamada consciência. O sujeito não deita a cabeça no travesseiro e não consegue conciliar o sono, e aí uma hora ele vai ter que entregar esse documento, ele vai ter que procurar e dizer para alguém como é isso. Bem, falando um pouco sobre pesquisa em arquivos, né, do período, é interessante que, embora os arquivos sozinhos eles não representem naturalmente a verdade, né, é possível extrair deles algumas coisas que talvez dos relatos não seja possível. Por exemplo, recentemente a Comissão Nacional da Verdade, em especial a doutora Rosa Cardoso, né, que é ex-coordenadora, ela revelou um dado muito interessante sobre a repressão brasileira. É que, ao contrário do que se imaginava, havia um corte de classe bastante específico, nítido, marcado na repressão, né? Segundo os dados levantados pela Comissão Nacional da Verdade, com base na documentação do período, nas ações, principalmente na documentação que registrava as operações, né? Até 57% das vítimas no geral, não só aqueles desaparecidos, mas aqueles que sofreram a repressão, né, ainda que não tenham falecido no período, era de trabalhadores. E isso é interessante porque combina com os dados que nós temos da repressão na Argentina, onde o percentual, não lembro de cabeça, mas ainda é maior. Ou seja, uma repressão localizada em cima dos trabalhadores. Esse tipo de riqueza é que talvez se possa extrair da documentação, até para orientar um pouco as ações das comissões da verdade, a nacional, a estadual, a das universidades. No que se refere especificamente à questão daqueles que estavam do outro lado, né, e entregaram a documentação, tem um acervo muito interessante no Arquivo Nacional que a gente chama de informante do regime militar, que é um acervo que tem uma história curiosa, né? Um dia alguém ligou para o Arquivo Nacional, isso já há muitos anos atrás, alguém ligou e disse: olha, eu vou deixar uma documentação da ditadura aí. E, de fato, a pessoa não se identificou, não disse quando faria isso, e um dia amanheceu uma caixa nas escadarias do Arquivo Nacional. Quando se abriu, se descobriu que era uma documentação típica de quem atuou exatamente no período como informante do regime militar. Essa documentação está digitalizada e, inclusive, está no portal do Memórias Reveladas para quem quiser acessar. Qual é hoje em dia? Do portal? O portal é www.memoriasreveladas.gov.br. Há também a documentação repassada por uma jornalista e pesquisadora chamada Thaís Moraes, uma jornalista lá de Brasília, né, que tem atuação em Brasília, que ela é filha, se eu não me engano, de um militar do período, né, e tem muitas conexões com os outros militares. Ela não entregou documentos originais, mas sim cópias. Contudo, essas cópias, elas se tornam originais porque nós não temos os temos alguns daqueles documentos. Então, a cópia foi o que restou. Então, aí são dois exemplos de documentação, digamos, que veio do outro lado. Sim. Sendo que não há só dois lados nessa história, né? Agora, o exemplo do Adir, eu queria que, já que o Vicente inseriu essa informação de Brasília, eu queria desenvolver um raciocínio aqui, que é um tanto, para mim, é uma coisa meio nebulosa, mas ao mesmo tempo muito sintomática. Nós temos uma Comissão da Verdade Nacional e comissões da verdade estaduais e até algumas municipais que são mais atuantes do que a própria Comissão da Verdade Nacional. Dizem jornalistas de Brasília que cobrem essa área de direitos humanos, que essa Comissão Nacional da Verdade, por ela ter entre seus integrantes militares, isso dificulta bastante. Mas eu acho que isso foi num primeiro momento. Ela já não tem mais essa composição, até porque a presidenta Dilma deu um freio, nisso aí, disse, olha, essa comissão tem que ser transparente. Por isso que eu comecei o debate hoje reclamando que a imprensa devia ter entrado. A imprensa é a opinião pública entrando junto. A gente critica tanto a imprensa e, no entanto, discrimina, deixa eles de lado. Mas eu gostaria de saber, há uma diferença entre a Comissão Nacional e as comissões estaduais, Vladimir? Uma explicação, nunca houve militares na composição. Nunca houve, né? Não. Nem pode. Nem legalmente não poderia. Conselheiros integrando a comissão. Não há. Nenhum. Nunca houve. Agora, essa questão da diferença. Você vê, uma comissão, na verdade, no Rio de Janeiro, ela acaba tendo um protagonismo nacional, porque aqui foi um cenário muito importante. Muitos dos casos emblemáticos aconteceram aqui. Tanto que a maioria dos quartéis era aqui. O DOI-COD, qual é a diferença lá em relação a São Paulo, por exemplo? Em São Paulo, o DOI-COD funcionava numa delegacia de polícia. Aqui funcionou numa dependência do Exército. Aliás, esse foi, do ponto da ótica, foi um erro do Exército. Um erro do sistema, né? É um erro dentro do erro, né? Você ter usado o Exército como, e a Aeronáutica, mas como sede. Como sede da tortura, né? E isso traz transtornos a eles até hoje. Em São Paulo, não. Foi uma delegacia lá na Rua Tutóia, onde se instalou a Operação Bandeirantes e depois transformada em DOI-COD. Agora, cada comissão tem a sua composição, tem os seus temperamentos, tem a conduta coletiva e individual dos seus membros, né? Enfim, aqui nós temos. Eu não quero entrar muito no até por questões éticas, na apreciação do trabalho da comissão, mas a Comissão Nacional, justiça lhe seja feita, está fazendo um levantamento muito importante, né? Em termos de acervo, né, em termos de documentação, né. Acho que essa parte por exemplo, nós podemos até combinar isso com eles, essa parte de interrogar, de inquirir, poderia ficar conosco aqui na Comissão da Verdade do Rio, né. Sim, porque já está aqui mesmo, aqui foi o palco, né? Agora, a Comissão da Verdade do Estado do Rio foi a que recebeu os arquivos do Tortura Nunca Mais. Foi a Comissão Nacional. Houve uma. O Tortura Nunca Mais era muito queixoso em relação à Comissão Nacional, porque já havia oferecido os arquivos, né, e por uma razão ou outra a Comissão Nacional não se sensibilizou. Não sei se o termo é esse, mas não se apropriou dos arquivos, né, não pegou cópia. Não. Nós ajudamos a digitalizar o que faltava digitalizar, né, nós fizemos isso pela OAB. Então, todos os arquivos do Tortura Nunca Mais estão digitalizados e nós temos uma cópia no nosso acervo que vai servir para o nosso trabalho. Sim, Ana, você ia falar algo? acho que o Edi está investido num cargo que lhe permite certas certas coisas a falar, não lhe permite, mas nós certas prerrogativas e depois né, direitos e deveres, direitos e deveres, ônus e bônus, os direitos e deveres, ônus e bônus, mas nós do movimento social, né, do coletivo, da articulação, a gente se articula também com a Rede Brasil Memória, Verdade e Justiça, que são mais de 40 comitês no país. Nós sempre tivemos também, é claro, críticas e proposições. Alguns movimentos têm só críticas, o que eu acho que não facilita a vida de ninguém. Não acrescenta, né? Não acrescenta, porque você fica batendo na mesma tecla e até fica paralisado. Nós queremos avançar, né? Então, a Comissão Nacional da Verdade, da maneira como ela foi composta e vem atuando, ela realmente nos preocupa. Ela nos preocupa. Ela não tem a inter-relação necessária com os movimentos sociais. Ela se afasta desde o início, desde o inicinho. A sua composição em si mesma é muito heterogênea, como só ia acontecer com as outras também. O problema não é esse. A questão é que eles não atuam como conjunto. Não é? Uhum. Cada um que chega tem uma visão de como fazer. Ficam situações pouco visibilizadas. Né? E nós não queremos um belo e bonito relatório. Nós queremos que seja dado importância, como no Estado, como está sendo realizado no Estado do Rio de Janeiro, ao processo. Um dos motivos mais importantes para que as comissões da verdade atuam é estimular a discussão, os seminários, os debates, os programas de rádio, os programas de televisão, né, os jornais, a sociedade discutir. Quer ser conivente com a tortura? Quer ser conivente com a ocultação de cadáver? Hoje, porque a gente está falando de ontem, mas é só para a gente entender o processo, para tentar intervir hoje, para conseguir mudar o nosso futuro. Né? É essa a intenção. Então, a Comissão da Verdade no Rio, nós atuamos em conjunto, mas sempre apostamos, inclusive o coletivo indicou, tem dois companheiros nossos que são indicados pelo Coletivo RJ. Eles fazem, uma vez por mês, um fórum de participação, que vai ter nessa sexta, se vocês quiserem comparecer, aberto à sociedade, mas que tem temas, né? As pesquisas sobre o tema, essa sexta-feira vai ser sobre os arquivos que existem. Como é? Onde é? Como é que é na sede da Comissão Estadual da Verdade, na Rua Marechal Câmara 210, no sexto andar, às 15 horas, das 15 às 18. Na sexta-feira agora. Isso é uma vez por mês. Sempre nas últimas sextas-feiras do mês. Né? Tem tido cada vez mais afluência e está cada vez mais organizado, né? No início. É interessante ver que está todo mundo melhorando. Exatamente, está andando para frente, né, hoje? Claro. A verdade é que... Então, nós temos grupos de trabalho, nós estamos sempre lá, o coletivo está sempre lá, grupos de trabalho sobre outros locais, né? Sobre o DOPS, sim, que a gente já tem conseguido ver, está em plena disputa, né? Aqui ao lado. Aqui ao lado. É verdade. Em plena disputa, porque a Polícia Civil, que tem um museu, que tem um acervozinho, que foi apreendido de toda a população, quer tomar um prédio de mais de 6 mil metros quadrados, e a gente quer que esse prédio sirva a um memorial de resistência, e a Comissão Estadual de Direitos Humanos, que não tem sede, e ao Mecanismo de Prevenção e Controle contra a Tortura, que não tem sede. Tem uma série de atividades em direitos humanos no Estado do Rio de Janeiro. E é uma resistência, é uma disputa. Deixa eu só ver, o Wadir, essa questão, eu tenho visto que sempre que se fala da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, traça-se um paralelo com a Comissão da Verdade de São Paulo, que é mais antiga e que conseguiu alguns passos adiante nisso aí, nessa questão da verdade. Isso se deve ao fato de o DOI-COD lá de São Paulo ter sido numa dependência fora da estrutura militar, ou se deve também a outros fatores? Como é que você vê essa questão? A Comissão da Verdade, se não me engano, são duas comissões da verdade lá, uma da Assembleia Legislativa, não é isso? E outra da Câmara Municipal. Eles estão indo por uma linha quase que exclusiva de testemunhos. Né? Aqui nós estamos atuando em todas as frentes. Aqui nós estamos com a linha de testemunhos, já ouvimos, fizemos uma audiência pública há pouco mais de um mês, ou pouco menos de um mês, acerca do desaparecimento do Mário Alves. Né? Foram quatro ex-agentes convocados, né? Dos quatro, um compareceu, foi o Major Jacarandá, foi inquirido. Walter Jacarandá, foi inquirido por nós. E, aliás, você esteve aqui no programa e disse que foi o primeiro depoimento em que um militar assume... Publicamente assumiu a prática de torturas. Que tem uma importância muito grande, isso aí simbolicamente é muito importante. E já reconvocamos os outros três que não compareceram, para o dia 2 de outubro. Então nós temos várias frentes de investigação, né, que não vão se ater aos depoimentos. Depoimentos são muito importantes, sobretudo os agentes, porque os sobreviventes, os perseguidos, os familiares, ao longo da história, ao longo do tempo, já deram o seu depoimento. Nós queremos ouvir agora os torturadores. E continuamos a ouvir, e justiça não seja feita. Agora, nós estamos enfatizando, primeiro, esses agentes estão morrendo. Pois é, isso aí é outra questão. Nós também. É o que o Vicente falou ainda há pouco. Ninguém deixará de ser ouvido. Né? Só que os perseguidos, os ex-presos, etc., já deram a sua contribuição para a história do Brasil. Aliás, nós sabemos do que aconteceu graças a eles. Nós sabemos da existência da Casa da Morte graças a Inês Etienne Romeu. Senão, até hoje, nós não saberíamos. Se não fosse a Inês, nós não teríamos notícia da existência da Casa da Morte. Que, por acaso, sobreviveu, né? Porque não era para sobreviver. Porque, na verdade, essas pessoas são sobreviventes em última instância mesmo, na acepção real do termo, né? Porque o destino era a morte, a então Casa da Morte. Então, nós queremos pôr, nessa audiência pública, em relação a Mário Alves, colocamos lá os presos, depuseram frente a frente, né, com os torturadores, no caso com o torturador, só foi um, e ouvimos o agente. Né? Então é assim que nós estamos fazendo aqui no Rio. Houve um episódio semelhante na Comissão da Verdade em Brasília também, em que o torturador depois, um ex-preso depois, e aí o torturador estava na plateia, ele levantou e peitou. Eu particularmente acho que o major... Como foi o caso do Bolsonaro? Ele tinha que ter saído preso de lá. Sim. Ele desacatou a comissão. Foi aqui isso aí. Aqui nós tomamos medidas. Se houvesse desacato ali no nosso depoimento, o agente teria saído preso de lá, né? Porque a comissão é um órgão de Estado, né? E ali nós não temos instrumentos, nem queremos ter, de tortura, né? Ali nós somos um instrumento do Estado Democrático de Direito. Estamos dando a chance aos agentes de virem a público se defender, inclusive, porque eles estão sendo acusados. E inclusive, de se desvincularem desse negócio, né? Desvincular, que eu digo o seguinte, isso aí não é a instituição, e eles estavam fazendo um trabalho ali, ou exercendo, extrapolando, na verdade, mas eles estavam, é como aquela história que você disse, eles vivem mal, né? Mas ninguém se deu bem naquele negócio. Sim, o dado objetivo é que praticaram crimes contra a humanidade, crimes imprescritíveis. Verdade. E serão chamados nessa condição, né, de perpetradores. Agora, o que vai acontecer com eles depois já não vai ser uma responsabilidade da comissão. Nós não temos poderes jurisdicionais. Certo. Nós não somos Ministério Público, não somos Poder Judiciário. Aliás, muita gente confunde isso e faz críticas, até por desconhecimento, faz críticas indevidas a ideia de comissão da verdade. Ah, porque não adianta lá na comissão da verdade que não tem poder. Claro que não tem poder, porque tem poder são os poderes constituídos do Estado. Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Quem processa, julga e condena é o poder judiciário. Quem denuncia é o Ministério Público. Né? Então, isso não é papel. Agora, a comissão da verdade é um instrumento, ou pode ser um instrumento poderoso, no sentido de subsidiar esta ação posterior do Ministério Público e do Poder Judiciário. E assim foi. Colhendo os depoimentos. Sobretudo na Argentina, exatamente. Né? Que vai ter, esses depoimentos terão valor probatório. O Major Jacarandá disse a nós, não disse ao Ministério Público que torturou. No Ministério Público ele negou. Ele, no máximo, admitiu que houve excesso. Quando eu inquiri lá na Assembleia, eu pedi a ele, o senhor, por favor, me diga a diferença entre excesso e tortura. Quando ele percebeu que isso era um eufemismo... Né? É, mas isso foi uma maneira interessante de você interrogar, disfarçar, né? Ele acabou tendo que dizer, não, excesso é tortura, tortura é excesso. Quer dizer, ficou fazendo... Aconteceu a mesma coisa, mas o que importa com o tempo, quer dizer, hoje, é que na sociedade essas discussões se levantem, sejam feitas. Nas escolas, e para isso a gente precisa de memoriais. Memoriais em todos os lugares, né? Onde houve. A gente precisa fazer trilhas, né? Trilhas do que foi a ditadura. Trilhas da história. Trilhas da história. É verdade. Bom, para encerrar, Ana, que nós temos que terminar esse programa. Não, é porque aqui. Eu ia dizer o seguinte. Uma coisa é a Comissão da Verdade, mas a gente precisa necessariamente chegar à justiça. Né? As coisas têm que ir andando junto. E é isso, nós, movimentos sociais, a gente pressiona para isso. Para que mude essa cultura de violência à sociedade, para que a gente chegue à justiça e que possa mudar o nosso futuro. Vicente, queria que você fizesse o encerramento aí da sua participação. Você que falou menos, né? Então, eu encerro, em primeiro lugar, agradecendo o convite novamente e convidando a conhecer a experiência, né, o trabalho que é desenvolvido, não só no Arquivo Nacional de Memórias Reveladas, mas em toda a rede de parceiro, nas organizações de familiares de vítimas que têm acervos, de vítimas da ditadura, nos arquivos públicos estaduais, nos arquivos municipais, enfim, conhecer o patrimônio documental sobre o período. Recentemente nós tivemos uma notícia de jornal, que saiu acho que ontem, né, sobre o Stuart Angel, que mostra exatamente a interlocução possível entre relatos, documentos, bases de dados, para se chegar à verdade. Ok. Wadir, você gostaria de fazer um encerramento, alguma coisa rapidinho, meio minuto? Mas era os ouvintes que o trabalho de uma comissão da verdade é muito relevante, o ouvinte que tenha informações, que tenha documentos que possam ser úteis, né, que tenham relatos pessoais a fazer, por favor, nos procurem. Ali na Avenida Marechal Câmara, 210, quarto andar, temos uma equipe apta, né, e preparada para ouvir. Se quiser reserva no seu depoimento, terá reserva. O que nos importa é chegar à verdade. A verdade, está certo. Muito obrigado, então. O Tema Livre vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação, mais uma vez, do presidente da Comissão da Verdade no Estado do Rio de Janeiro, o advogado Wadir Damu, ao Vicente Rodrigues, assistente da Direção-Geral do Arquivo Nacional para o Centro de Referência Memórias Reveladas, e a Ana Miranda, que é do coletivo Rio de Janeiro, Memória, Verdade e Justiça. Muito obrigado a vocês, muito legal o programa. Obrigada, hoje. E deixar o convite para vocês voltarem aqui, tá certo? Grande abraço para todos, um bom dia, e amanhã às 10h05 o Tema Livre estará de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.